Projeto X Podcast. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I will not love you tonight. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E vamos começar logo essa porra. Olha aí, que bonito. Começando ano bem, viu? É verdade, né? O primeiro podcast do ano. Yeah! Olá, como vocês passaram? É. Muitas festas? Todo muito bem de festas, muito bem de pernil. Que pavê. Pavê. Falando já nisso, então, podcast da semana sobre clichês. Ou seria sobre qual o número do podcast, Sage? Podcast 69, número sugestivo. Uau! Ah, então acabou o podcast clichê, a gente vai fazer um podcast sobre peitos ou sexo. Oh, yeah! É isso aí. Eu tô saindo daqui, então. Tchau, gente. Isso. Me chamaram pra pauta errada. Aliás, a ideia é, se esse fosse um podcast clichê, nós estaríamos fazendo algo sobre putaria hoje, né? Justo. Com justo. Certeza. Porque isso é um clichê muito comum em podcast. Yes! Não, eu quero que alguém me traga aqui nos comentários algum podcast que chegou até o podcast 69 e o 69 não foi sobre putaria ou algo do gênero. Ah, deve ter. Sim. Tem. Ah, mas difícil. Se for um podcast cristão da igreja evangélica, sei lá. Não zoa. Então, hoje a gente tá aqui pra apresentar algumas situações. E vocês, ouvintes, devem perceber que sempre tem coisa igual em todo podcast. Porque já é clichê isso. Tá no sangue do podcast aquilo acontecer. Nós já fizemos várias coisas clichês, como, por exemplo, o podcast 42 ser o de Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha aí, outro clichê, tá vendo? Geralmente, numeração de cast é batata, você vê. 42, ah, é Douglas Adams. Obviamente, se o podcast for nerd, né? É, e por aí vai. Pra começo de conversa, a gente vai ter duas partes aqui nesse podcast. Pô, e as apresentações? Não! Ah, é mesmo? Nossa, porra. Que vacilo. Isso é um clichê também, esquecer da apresentação. Esse é um clichê, esquecer da apresentação. Tá, acabei de fazer, enfim, mas vamos lá. Eu sou o Mugiwara e meu nome é um clichê. Mugiwara! Clichê entre os fãs de One Piece, né? Ah, mas é um clichê. E daí? Tá bom, né? Eu sou Fernanda Fofonca e me chamar de fofoca é um clichê. Tá vendo? Genealógico. Abraço ao Vinícius, né? O último que fez isso. Abraço ao Vinícius. Aqui é o Sage, nós somos clichês. Xixi, peraí. Galera, acho que eu esqueci de gravar, peraí. What? É brincadeira, aqui é o Rods. Surprise, motherfucker. Porra, isso não, quase foi um clichê. Are you happy now, you son of a bitch? Olha, eu por um segundo, eu realmente ia cair, cara. Não, isso é um clichê, cara, se ele notar que o áudio não gravou. Pô. Ué, eu que apertei o botão errado achando que tava gravando, o negócio não tava gravando. O pessoal para, né? Mas isso aí, a vida é clichê e vamos lá. Então, antes de eu esquecer as apresentações, eu dizia que a gente vai separar esse podcast em duas etapas. Os clichês pela visão do ouvinte e os clichês pela visão do podcast. É bem legal pra dividir um pouco, né? Mostrar pra vocês também um pouco de como funciona aqui do outro lado do microfone, né? Ah, bastidores, hein, galerinha? Sim, sempre legal, embora eu nunca assista. Fazendo uma nova apresentação, eu sou Fernanda Poponca e eu sempre atraso a pauta e eu sempre atraso o podcast, é isso aí. Isso é o que o já tá acostumado aqui dentro do site. Eu faço sempre a pauta no dia da gravação, é isso aí. E eu digo, podcaster sofre muito. Bastante, bastante. Como bons conhecedores de podcasts que a gente é, só que não, a gente tá então trazendo vários motivos e clichês, né, que vão abordar um pouco do lado de cá e do lado de lá. Uma que pergunta, dá uma musiquinha clichê. Uma pergunta, só pra gente, para as pessoas entenderem que a gente não só faz podcast, quantos podcasts regularmente vocês escutam hoje? Regularmente, hoje. Aquele que vocês acompanham mesmo, o lançamento. Olha, eu tô pouquinho, eu acho que eu tô com 5 só. Olha, eu consigo lembrar de 5 na hora. É, eu tô com 5 também que eu acompanho, assim, aqueles que é fiel. O cara lança, eu vou lá e baixo e escuto. Eu já tive a minha época de puta que pariu, 20 podcasts ao mesmo tempo e era aquela loucura. Eu já tive uma época melhor também. Quando eu fazia academia era 2 podcasts por treino, cara, era maneiro. Era da hora. É que agora no trabalho que eu tô, eu não posso mais escutar podcast, porque, enfim, não dá. No anterior, eu escutava, passava o dia inteiro escutando podcast, então... Você me falou um bom clichê de um ouvinte, escutar no trabalho. Com certeza. E vamos gastando a pauta. Não, mas voltando a pauta pra não gastar ela à toa... Se não acaba, as pautas são finitas, o mundo vai ficar sem pauta se a gente gastar as não, pautas. Porque isso é um clichê também, não ler a pauta é um clichê. Eu não li a pauta. De todos os parceiros. Não, não seguir a pauta, né? Matar a pauta é um clichê. É, isso decepciona total. O cara que escreveu a pauta, é sério, gente. Bem, vamos lá, pra começo de conversa, vamos escolher qual podcast ouvir, pelo lado do ouvinte, né? A gente vai começar pelo lado do ouvinte. O que que o ouvinte pensa assim, eu vou escutar um podcast? Então logo ele pensa assim, eu vou escolher qual podcast e depois qual tema, qual participante de que eu quero ouvir, né? Primeiro, se a gente analisar o ciclo da vida do podcast, a gente tem a primeira etapa, que é o conhecer o podcast, né? Como às vezes o ouvinte chega aí, a gente tem os mais inusitados meios de divulgação e encontros à primeira vista, né? Tem, sei lá, indicação do cunhado, tem link no site do parceiro, tem Facebook, tem o Google, explodindo, tem o Google, né? Senhor de todos nós. I like Google. Eu tenho certeza, gente, que eu já vi, tipo, googlar, tipo, podcast de astrologia. Podcast de criação de porcos. Cara, mas tem um de criação de porcos, porra. É por isso que eu tô colocando esse. Pô, tudo tem seu nicho, cara. Eu já não duvido mais de nada nessa vida. Tudo tem seu nicho. Sua galera e seu fã-clube. Tudo. E um clichê de ouvinte também é começar escutando podcast ou por um tema que mais lhe agrade, ou pelo quê? O primeiro podcast lançado, podcast piloto. Muitos, eu acho que chegaram no Projeto X, escutaram o piloto e falaram, né, não vou escutar muito essa coisa não. Tenho certeza. Assusta, o piloto assusta. Um pouquinho. A gente tem que refazer esse piloto. Fazer que nem no Level Mais, a chamar de Bruno Senna. Mas assim, no geral, essa primeira etapa aí é a etapa da decisão, né? O cara vai ou deixa. E isso é importante, né? Porque mostra que a gente, geralmente a gente do nosso lado aqui tem só uma chance de conseguir cativar uma pessoa, porque a gente brinca ou não, mas primeira impressão é o que fica, né? É muito difícil a gente escutar um negócio e falar, ah, ficou uma merda e depois voltar. Ninguém gosta de apanhar. Você gosta de apanhar? Eu não gosto. Que coisa. Mug, você é um masoquista, tô vendo. Caramba. Que merda, né? Tá bom. Essa é uma má pergunta. Mas assim, ó, eu não julgo um podcast pelo piloto. Você não julga? O piloto é o início, né? Um experimento. O cara tá começando a editar um podcast. Eu faço uma maratona inversa, na verdade. Eu sempre vou do último lançado e vou indo ao contrário. A decadência, eu né? Eu vou pra decadência, E tem muito ouvinte que faz isso. Não, eu tento ouvir uns episódios atuais, porque aí dá pra julgar, né? Se já tá bom, aí também. Porque pelo piloto não dá pra julgar um podcast, na minha opinião. Eu espero uns 5 edições pra começar a julgar. Todas as últimas 5 maratonas que eu fiz de podcast, eu fiz dessa forma. Tipo, começava pelo último e ia voltando. Eu faço isso, mas eu dou uns pulinhos nos preferidos, assim. Eu vejo um ou dois temas que me chamam a atenção. Eu não, eu sigo a regra. Não, eu sou um rebelde. Eu sigo a regra, arrisco. Eu volto e eu não pulo. Porque quando eu gosto de um podcast, eu faço questão de escutar todos os episódios, por piores que eles sejam. Vale. Mas eu escuto tudo. Só que eu faço essa minha maratona reversa. E depois eu vou escutando os que vão lançando. Uma coisa legal de se lembrar aqui é que um clichê de todo podcast que existe também é que todo podcast que existe vai ter um tema ruim. É, um tema ruim ou um tema surpresa, né? Aqui tá. Depende do gosto da pessoa. Do gosto, depende da expectativa, né? Tudo. Por exemplo, o ouvinte, ele vai pegar aquele podcast, por exemplo, ele vai escolher um podcast na internet. Não vai ter como, por exemplo, o podcast tem 100 podcasts. Ele não vai ter como se agradar com todos os podcasts. Não, e isso varia da proposta também dos caras, né, meu? Nem todo mundo vai conseguir manter um padrão alto em todo episódio, né? Existe um podcast que não tem tema ruim, o Projeto X, porque todos os nossos gostos são ótimos e maravilhosos. Mano, o mundo devia ser mais que nem a gente. Mas, voltando aqui, e nessa linha do tema, a gente tem a surpresa dos temas inusitados também, né? Às vezes a gente pega um tema e fala, caraca, o que eles estão fazendo? Podcast de matemática, olha a dica. Não, um tema inusitado do Projeto X, eu tenho certeza até hoje, eu sempre penso nele, que é o História de Óculos. Não, esse não faz o menor sentido, até hoje eu não entendo de onde é que surgiu esse podcast. Que foi aquilo? Esse daí eu não sei como saiu o tema. Esse é um podcast de hipster, velho. Você vai nem naqueles cinemas do centro da cidade aqui de São Paulo, você acha a galera falando de História de Óculos. O negócio é cult, velho. É muito assim. E rendeu pra caramba, é incrível. Rendeu, velho. Foi maneiro. E essa surpresa às vezes agrada, às vezes espanta, né? Depende da mão de... Depende do gosto do ouvinte. O legal é causar o espanto mesmo, né? Porque aí você atrai a curiosidade do ouvinte. Quando você choca é mais importante. Eu fico pensando nas pessoas que viram histórias de óculos e ficaram pensando, gente, o que esses caras vão falar? Que merda que eles vão falar, né? Mas que tema é esse? Isso é um tema pra começar, né? Eu sei que teve pessoas, quando a gente lançou a história de óculos, que pensou que a gente ia falar, o óculos foi criado em 1800 e não sei quando. Não teve nada disso no podcast. Ai, foi legal aquele podcast. É, mas uma coisa que também pode ser citado é que sempre tem temas iguais ou com continuações. Por exemplo, Mortal Kombat, Pokémon, nossa. E uma coisa que a gente percebeu, viu? Se você colocar dois podcasts no mesmo post, o segundo vai ficar esquecido. Vai ser ignorado. Aliás, pelo cabeça, baixa em Mortal Kombat Parte 2. Ele tá esperando até hoje, senão ele não vai ter o 2014 feliz. Não, mas se ele não tiver um feed próprio, ele vai ser esquecido mesmo, cara. É. Não tem jeito. A gente aprendeu isso na marra. É, a parte é culpa do feed mesmo, né? Então. Que traz esse acesso fácil. Mas ó, a liberdade de fazer uma continuação às vezes é interessante também, né? Porque nem todo cast a gente consegue abordar todo um assunto. Você pega aí o exemplo do Mug, que foi o Pokémon aí. A gente não dá, né? Pra passar por tudo aí que o pessoal tem de experiência. E às vezes vale a pena fazer uma segunda parte. Às vezes coisas que não merecem segunda parte ganham. Outras coisas que mereciam não ganham. O mundo é assim, cara. É injusto. Não, mas uma coisa pelo lado do ouvinte. O ouvinte espera ter continuações. Tenho certeza. Muito ouvinte manda comentário falando, cadê a parte 2 de nostalgia? Cadê a parte 2 de Pokémon? A parte 2 de Friends? E por aí vai. O ouvinte espera ter a continuação. Ele quer mais daquele tema. Ele busca aquilo, ele pede. Não, a gente já recebeu proposta aqui pra fazer. Faz a parte 2 com outros podcasters também, assim. Gente, mas a gente já esgotou o tema. Não dá pra fazer uma parte 2 com isso aí. Mas voltando aí nos clichês de tema, de continuação, a gente também tem o clichê de tema com número, né? Temos. Podcast tem o quê de astrólogo, né? Os caras gostam de... de números, de estudos. É, tem uns números cabalísticos, assim, que chamam muita atenção mesmo. Não tem jeito. Olha, vamos lá. Podcast 69, esse mesmo. Sempre é relacionado a putaria, sexo e... Incrível, atriz, né? É, podcast 42, relacionado a Douglasada. Repito, se for nerd. Se for, que é nerd, exatamente. Que mais? Eu tenho certeza que se alguém chegar no podcast 666, vai ser sobre culto. É, 666. Podcast do capiroto, né? Assim mesmo. É, a gente podia pensar em coisas assim, né? Tipo, podcast... Sei lá, 13, um podcast do Zagalo. Podcast 101 dos Dálmatas. Tinha que pensar fora da caixa. Tinha que ser dos Dálmatas. Anotado, a pauta. Não nos roubem, por favor. É, não nos roubem. Podcast 300, né? De Esparta aí, vai ser maneiro. Vamos pensar que vai ser número. Sempre quando você tem alguma coisa de número no meio da jogada, você coloca pra agregar ao número do seu próprio podcast. Ou então data também. Data, né? Nossa, por exemplo, algum evento, né? Por exemplo, Full Metal Alchemist nosso. É, a data em si é um negócio mais simbólico, né? A pessoa tem uma ligação, né, com aquela coisa. Mas tem uma coisa também que é legal, que é o ataque de oportunismo, que todo mundo tem que ter e fazer bem. Exatamente, ataque de oportunismo. Que é usar uma data propícia em algum evento, né, que tá tendo. Tipo o nosso podcast de Hobbit. Sim. Não, lembra ano passado? Então, 21 de dezembro de 2012, final do mundo. Eu tô vendo que, no geral, esse podcast inteiro vai ser uma autoavaliação ferrada e a gente tá lá. Não, quem não lembra do podcast nosso sobre God of War? Por quê? 1º de abril. Uma trollagem, né? Todo podcast faz um cast, alguma coisa assim de 1º de abril. Tô trollando. Tem, não, feriados e lançamentos de coisas, são filmes, são eventos, são notícias, né? Tudo que esteja próximo gera brecha pra interesse, e o interesse é recompensado por podcasts. Ó, que lindo esses. É aquele negócio de navegar onda, não lembro mais o termo. Seguir a onda. Exatamente, seguir a onda. Tá pouco surfista você, mano. Tem que melhorar suas gírias, bicho. É, mas não é incomum encontrar uns 15 podcasts com temas iguais também, né? Nessa leva. Pô, é verdade, não, né? A gente teve... Eu lembro, como ouvinte, do Boom dos Vingadores. Nossa, você teve um monte de podcast. Eu acho que teve 64 podcasts de Vingadores. O Hobbit ano passado também teve um monte, assim. Mas isso daí aconteceram porque data propícia. Sim. Às vezes acontece até mesmo sem data propícia. Lembra de Rurouni Kenshin, nosso? Nossa, 3 podcasts na mesma semana. Do nada, né? Do nada, 3 podcasts na mesma semana. E não tinha nenhum motivo especial. Não tinha mesmo. Não, não tinha. Não, tinha um live, né, aqui. Não, mas o live já tinha saído faz tempo. É. Foi uma coincidência então, apenas, cara. Foi o universo trolando. O universo. Essa é outra conclusão que a gente vai tirar desse podcast, o universo troll. Já anota aí, a vida é triste, cruel e o universo troll. É assim mesmo. Vamos fazer na listinha. E todos, repito, todos nós somos clichês. Todos, a vida sim, é um clichê. Olha, com certeza. Cara, mas outro clichê que acontece muito em podcast, em todo podcast vai ter algum tema de nostalgia. Sempre. Sim, sempre tem nostalgia. É, podcast sempre. É coisa de gente velha, gosta de lembrar. Passado. Nós vivemos do passado. Eu né, não gosto. Coisa. Isso é fato, isso é eu fato. Não gosto. É que o Mugi, tu não teve infância, então tu não conta. É, Mugi, você não conta. A gente podia falar que eu nem Mugi gosto que de ouvir infância. Podcast de nostalgia. Mas é, faz parte. É aquele papo do último que é de nostalgia, né? Infância liga muito emoções boas e a gente geralmente não filtra e fica tudo bonito. Existem também as situações, por exemplo, que acontece quando você vem acompanhando sempre o podcast. Uma coisa que é normal acontecer, o podcast ia atrasar. Um dia ele vai atrasar. Ah, sim. Um sim. Dia ele atrasa sempre. Sim, nem, certo. Ninguém é invencível. Até Projeto X, que é Projeto X, atrasa. Um dia a gente atrasa. Mas a gente nunca atrasa uma semana, pelo menos ainda não. Ó, já estamos há mais de um ano sem nenhum hiato. Isso já é algo fora do clichê. Não, é importante. Isso até puxa a pauta, assim, que é o hiato, essas paradas, né? A paradinha do pênalti, a paradinha do podcast. Às vezes acontece. Porque todo mundo, pra quem é ouvinte, eu não sei se tem muita noção, ou às vezes até tem, assim, mas o podcast é um negócio que demanda um trabalho absurdo. Sim, fazer. É muito trabalhoso. De manter até. E nem sempre sai tudo como planejado, né? E acaba gerando esses problemas que a gente vê em podcast, né? Que às vezes é um atraso, uma parada sem planejar, né? É um susto, é um hiato que fica por aí no limbo, né? É difícil, mas acontece, né, cara? A vida é cheia de tragédias. Tem coisas imprevisíveis que acontecem sempre também. Sim, sim. Sem planejamento, ele não se sustenta. Isso puxa outro item clichê aqui da pauta, que é o que os podcasts um dia terminam. É, aí é um caso extremo mesmo, né? Termina. É triste, mas é verdade. Tudo que tem um início, tem um fim. Ah, vai, nem todos, vamos lá, calma. E nem todos, não, nem todos não. Fecham de forma triste. Só o do Lost, o podcast de Lost fechou triste pra caralho, com aquele final merda. Todo mundo tava bolado. Não, eu não digo acabar triste, mas eu acho que assim, tudo que começa tem um fim, realmente. Tem uma hora que vai acabar, gente. Desculpa falar, até Nerdcast um dia vai acabar. Um dia. E quando eles morrerem. Que horror. Ou quando eles ficarem ricos, não, né? Não é a meta dele. Os ficarem milionários, né? Eles já não são. Exato. Mas vai acabar. Não, mas terminam por quê? Porque não conseguem mais manter, né, a situação. Exato. É, são N motivos, né? Às vezes é trabalho centralizado de um cara só e às vezes o cara, tipo, tem algum problema grande e não dá certo. Às vezes a equipe desanima e não acontece. Às vezes os ouvintes não existem e acontece. Às vezes o cara tem uma namorada ciumenta que tem ciúme dos ouvintes, é, tá ligado? Tem coisas assim que acontece. Se não tiver feedback, por exemplo, cara, não tem motivação mesmo. É, então, feedback é a gasolina do podcast, né? Quer dizer, feedback é o caralho, a gente quer comentário e-mail. Feedback é na avaliação de desempenho da empresa. Mas isso é um feedback, um comentário e-mail. Isso é feedback, não, mas... porra. Nem que seja pra reclamar, cara. Tá sendo muito formal, sim. Tá louco. Bem, uma coisa que é normal acontecer também, só que eu não vi isso acontecer até o instante momento no Projeto X, mas eu acho que um dia vai acontecer, é o pessoal acabar saindo da staff. Sim, sim. Um ou outro. Inclusive, eu queria aproveitar o momento. Não! Eita! Tá proibido. Tô zoando. É, mas então, não, mas isso acontece também, é mais um... Então, vocês sabem agora que eu tô fazendo Thousand Mary, né, então... Mas podcast geralmente vem como um hobby, né, como algo a mais da vida das pessoas e nem todo mundo vai ter essa disposição sempre, aí é mais uma lição, né, galera? A gente tem que lidar com essas perdas. Porque todo mundo tem perdas. A sua vida, né? Sim, sim. Vocês têm que entender que essas pessoas que estão aqui falando, nós, os podcasters, temos uma vida. Sofremos. É difícil acreditar, até vocês, mas a gente tem. Vocês que ou escutam também devem ter uma vida, cara. Tomara, né? Não, não sei não. Esperamos. Mas pulando aí das coisas tristes, a gente tem uma coisa bastante interessante, não interessante, bastante frustrante, né? Que são o que irrita na pessoa que escuta o podcast, né? Exatamente. Porque todo mundo tem sentimentos, nem todos são respeitados. Isso é o que acontece, pô. Começando aqui pelos ruídos e manias, né? Tem gente que reclama das minhas engolidas de ar. Tem de tudo, cara, que acontece. Ruídos, respiração, gagueira. Se o negócio não é bem editado... Convulsões, espasmos... Ó, crise de riso. Uma coisa que é batata. Toda gravação, a gente tenta suprimir o que é ruído, o que é outra situação. E a gente pensa, no final vai masterizar e vai ficar tudo bem. E não é bem assim. Mas no geral, pelo menos pra quando eu escuto assim, eu fico bolado quando eu vejo um ruído, alguma coisa assim, mas não me incomoda tanto, assim. Tem coisas que me deixam mais bravos, assim, que é muita interrupção, uma música muito alta, problemas de desnivelamento e edição, né, que às vezes aparece. Às vezes o cara vai falar, ó, vou falar um segredo, aí toca, sei lá, Rick Iglesias em cima. Que é isso? Porra, não rola, né? É. Ó, uma coisa que também é clichê, qualquer situação é... É isso daí. É o beatbox do corpo, velho. É o beatbox do corpo. Boa, gostei. Mas acontece também. Todas as pessoas deveriam procurar seus fonoaudiólogos alguma vez na vida. Você também, Rod. Inclusive eu. Você principalmente, Rod. Eu principalmente. Mas é interessante também. E outra coisa que tá aqui na listinha que irrita são os papos travados, os papos desinteressantes. É quando o cara vem falar de monóculos e bolsa de valores. E... Eu lembro até hoje um podcast que eu gravei. Nem lembro o tema. Eu sei que caiu na palavra cavalo. E eu listei a minha lista de 10 melhores cavalos da história. Caraca, cavalo. E eu fiquei conversando disso por meia hora no podcast. Oh, que é isso? Mas aí os cavalos, eles eram cavalos normais ou eles eram super cavalos? Eles serviam pra não, eram os cavalos. Eram cavalos tipo de Zelda, tá ligado? Ah, pô, fictício, que merda. Cara, não, Mug, tu não vai falar de cavalos aqui, por favor. Merda. E isso é uma coisa que irrita também, desviar o tema. Isso irrita um pouco. Não, desviar o tema é quebrar o ritmo da gravação. Pô. Aí só pra o editor arrumar esse negócio aqui, cara, porra. Mas cavalos são importantes. Comer enquanto tá gravando. É um clichê nato. Ah, isso é normal. Podcast. Acontece. E isso é a justificativa final que o podcast só acaba com o cara que faz, cara. Você vê, a pessoa tem que comer enquanto fala e gravar e olhar a trilha sonora. É muito desgastante, velho. Não, e eu tô aqui com sono, quase dormindo e tem que gravar, entendeu? Fazendo o máximo possível. Não, tem gente que não tem tempo de nada, cara. Eu tô vendo que o futuro vai ser o seguinte. O Rods na academia, na esteira, com o celular no Skype gravando. Tá ligado? Cara, tá quase. Beleza, hein? Eu no banheiro tomando banho, gravando. Banho. Tô tomando banho, sei. Necessário. Tomando banho. Sabemos que é banho. Ok, mudou de nome, né? Tomando banho sentado. A Fer comendo, jantando. Enquanto o Sage, tipo, tá meditando. Divertido isso. Que o Sage precisa meditar. Jogando bingo. O Sage tá no bingo. Eu tô no bingo. Você vê a gravação no fundo? Bingo! Bingo! Caramba. A Karina me falou que uma vez ela foi no bingo e tomou um couro das velhinhas. As velhinhas de bingo são muito viciadas. Elas manjam muito, não tem jeito. Caraca, velho. Mudando assunto. Olha aí, ó, mudança. O que velhinhas e bingo tem a ver com isso? Mas tudo bem. Eu não sei. É a lição de vida. Eu não faço a menor ideia como isso chegou nesse papo, pô. Velhinhas são viciadas em bingo. Não, com certeza, pô. Velhinha e bingo é clichê de podcast. Aí. Ai, coisa. Bingo here! Agora vamos colocar uma coisa. Um clichê. Nato, de todo podcast, tudo tem, sempre vai ter. First! Cara, o first me irrita muito. Abraço! Não, e tem o ritual do first, que é o cara dar o first, aí vem o cara segundo, pau no cu do first, aí o first faz a barreira anti-pau no cu do first, e rebate no segundo, aí o segundo faz a magia negra do vulcão alado pro first, e fica ai, assim. Ai, meu Deus, gente. Não, é muita criatividade. Não, o pior é quando o primeiro escreve first, o segundo escreve first, assim, aí o terceiro, não é o first, porra, seu burro. O pior é, mas o mais inusitado é o fist. Que é o punho. Abraço, irmão do cabeça, faz isso. Aê, Regina. Isso é maneiro, isso é maneiro demais. E dessa parte de comentários e coisas, a gente tem algumas coisas, né? A gente tem o Flood, né? O cara que enche a timeline dos comentários de vários, vários comentários quebrados, né? É, porque não junta só num comentário apenas, grandão. É. Eu defendo moderadamente essa prática. Dependendo do que você quer falar, é possível dividir sim. Eu acho maneiro. Eu tive uma fase na minha vida onde eu escrevia bastante para podcasts. Escrevia e-mails bem grandes, por sinal. E o que que eu fazia? Ok, gente, eu queria comentar várias coisas que tinha no podcast. Eu abri um bloco de notas ao longo do podcast, eu ia anotando as coisas que eu queria comentar. Depois eu fazia um texto gigante e único. Não, mas aí entra na discussão do podcast. O que que é mais legal? Você imortalizar o seu comentário na timeline daquele podcast ou mandar um e-mail na caixa postal, que às vezes pode não ser lido? Isso é uma discussão interessante. Outra coisa nesse processo dos comentários, às vezes é o Rui, que é o cara que quer só xingar, que quer só trollar, que só é quer... É o troll. Mostrar que ele tá vivo no mundo e decidiu provar isso no comentário. Aí fica lá o Tenshi fazendo ruê nos comentários e depois... É o Tenshi. Tenshi é foda, viu? Tenshi é foda. Boa zoeira esse cara. Bem, uma coisa também colocando aqui, fora o Flood... Tem muita gente que sempre pensa, porra, leitura de e-mails, no início ou no final? Isso também é outra discussão que é interessante, né? Isso, na verdade, é um clichê de todo podcast, porque todo podcast toma como padrão colocar uma leitura de e-mails, cara. Não, eu acho totalmente preciso a leitura de e-mails num podcast. A diferença do podcast pra qualquer transição de mídia no geral é que você tem um retorno e contato com os queridos ouvintes mais simples e mais imediato, né? E a leitura de e-mails é esse espaço, é pra você deixar o ouvinte mais próximo da equipe e a equipe mais próximo do público. Ela precisa fazer parte daquele todo, às vezes não precisa estar no podcast específico. Tanto que tem gente que, por causa do nível de retorno de feedback, acaba colocando a leitura em outro programa, né? Ou faz um bloquinho mensal. Sim. Mas a questão aqui é o ovo à galinha, né? Antes ou depois? A questão é a seguinte, a leitura de e-mails ocupa muito tempo, né? Então se botar no início, ela não pode ser muito grande, mas tem que botar anúncios importantes, porque o ouvinte vai começar ouvindo o podcast já com a leitura de e-mails, né? Que tem anunciantes, por exemplo, pode ter. Sim. Mas se botar no final, você pode botar ele num podcast um pouquinho maior, né? Sim. A leitura de e-mails. Não necessariamente o anunciante precisa estar no final junto com a leitura de e-mails. Também não. Se a gente pensar num programa pago, é possível também o cara anunciar e começar o programa. Eu acho assim, a leitura de e-mails, pelo que eu escutei de podcast, pelo que eu cheguei à conclusão, a leitura de e-mails no começo do programa é maneiro, o pessoal comenta e tal, que é porque você valoriza o cara que tá escutando lá sempre, tá lá em evidência, principalmente os ouvintes, né? Eles estão lá deixando feedback imediato, a primeira coisa que o cara escuta antes do programa é o retorno dos ouvintes. Então é um negócio que puxa o ouvinte e obriga o cara, quem gosta mesmo vai escutar, vai querer ver ele lá e tal. E em contrapartida a gente tem a dinâmica da leitura de e-mails ao final, né? Que quem não quer escutar não precisa ouvir necessariamente. Uhum. E você pode ter a liberdade de estender um pouco mais sem atrapalhar o ritmo do programa. Você não tem esse prazo. Ah, não, tem que correr. Ó, só tem, sei lá, X minutos pra colocar. Então são várias questões. É, eu pessoalmente eu gosto mais do leitura de e-mails no final. Eu curto o final. Eu curto no final. Inclusive o podcast que eu faço é o que a gente deixa no final, tá vendo? É, será que é porque é disso que a gente curte, né? Mas tem podcast até que também não tem a leitura de e-mails, eu já vi. Não, tudo depende da correria, pois, né? Se quiser dar um feedback ou não também, né? Sim. Ou se você acha que os feedbacks já nos comentários já é o suficiente. Mas uma coisa legal aqui é mostrar o comentário importante pra galera que tá fazendo, né? Porque é por causa disso. Assim. Tirando fama, fortuna e glória, tem muita gente que só quer compartilhar opinião, quer abrir um espaço, né? Pra conseguir conversar com pessoas que gostam de coisas comuns e o comentário abre esse leque, né? E eu acho que tem outra discussão também que é da importância do e-mail ou do comentário em si, né? Porque eu já vi essa discussão também. Porque o comentário você consegue fazer um debate com todo mundo acompanhando. Ao vivo, né? A cores. É. Um espectador de fora pode ver assim, ele tá debatendo no comentário. Ah, eu também quero entrar nesse debate. Então o comentário possibilita isso. Mas o e-mail é uma coisa mais pessoal, né? Mas... Aí, depois de tudo, o cara vê lá 80 comentários de nego discutindo de biscoito ou bolacha. É sempre assim. Eu acho assim, situação, se você quer interagir com textos pequenos, essas coisas, o comentário tá aí pra isso. Agora, se você quer se aprofundar com a temática, falar de cada detalhe que a gente falou, faz uma coisa maiorzinha, manda um e-mail, a gente dá aquela lida, dá uma resumida pra ler no feedback, né? Pra poder ter esse tempo maior e não ficar aquele negócio gigante no comentário, sabe? Sim, sim. E agora uma coisa também, comentário no Facebook. Ah, sim. Aí é um lugar à parte, né? Eu acho que a grande vantagem do Facebook é que ele é mais aberto ainda pra mostrar as pessoas, né? Principalmente em grupos de podcast, né? Ou às vezes um tema lançou e a pessoa fala do tema e aparece outra pessoa que gosta e tal. Aí é o contato direto, né? Que é o perfil da pessoa com o perfil das outras pessoas. É. Eu acho maneiro. Facebook e redes sociais são maneiras. Tirando o Orkut que morre. Orkut, cara. Orkut? Que isso? Você tá lembrando isso? Caramba. Eu curti o Orkut. É de comer? Eu acho que no geral, porra, ser ouvinte compensa. É legal, você vai, dá o download. Não, sim. Assim, até porque todo podcaster também é um ouvinte, né? Sim, sim. A gente começa assim, né? Claro. Todos aqui já escutaram podcast. Ninguém começa fazendo, né? Hoje. Não. Mas então, os ouvintes têm, eu acho que fora essas situações que a gente colocou, eu tenho certeza que cada ouvinte já teve uma situação que a gente não listou, que se considera algo clichê, que sempre tá fazendo no Projeto X, em outros podcasts também, desde reclamar a elogiar. Então, por favor, vocês que... O que a gente não citou, cite aqui também como um clichê de um podcast da visão do ouvinte. Sim, sim. Isso. Eu sei que vocês têm coisas engasgadas aí. Vamos lá, jogue pro mundo. É, fale aí, qual o tema que você gosta, qual participante que você gosta, coisas que tem acontecido que você quer reclamar. Ah. Manda aí, manda a sua mensagem. Então agora, vamos dar uma olhada nos clichês pela visão do podcaster, pela visão nossa, que é uma coisa que a gente pode abordar com mais facilidade, porque é uma coisa que a gente está vendo todo dia. Sim, são as angústias aqui, né? São as angústias. Agora é hora de pegar paus e pedras. Isso aqui é uma curiosidade para os ouvintes, porque a maioria não é podcaster, então vocês vão entender umas situações que acontecem aqui e que irrita muito. Here comes a new challenger! Oi, eu sou o Tenshi e sempre tem um cara que chega atrasado. You bastard! Olha aí! Isso aí! Olha mais um clichê, cara! Mais um, né? Porra, Mug! E esse sempre tem! Esse sempre tem! Fazer parte da sociedade. Não, outro clichê que tinha é que a gente marca a gravação com o participante, mas o serviço segura ele. Ele não pode gravar por causa disso. Porra, aí já entra. Abraços, Panda, né? Não. Panda acabou de chegar em casa. Nossa! Ficou atrasado agora, Panda. Então, uma coisa que acontece muita coisa de clichês e essas coisas nossas são com pautas. É. A pauta, né? A pauta pro podcaster, né, é o início de tudo. Tudo começa com a ideia que... É o que? É Sandman agora? É, tudo começa com um sonho, até Deus. sim, não, na verdade, é bom falar um pequeno tutorial. A gente não vai entrar em detalhes, né, quando a gente faz um podcast, mas é bom, assim, tem passos quando a gente faz a podcast pra lançar. Que primeiro a gente decide o tema, depois a gente faz a pauta, a gente grava, faz a edição de corte e de trilha, né, e por fim a gente lança e publica. Sim. Eu acho que vale até a pena voltar um pouquinho no processo e pensar no insight aí, na ideia, cara. Porque de vez em quando, cara, surgem as ideias do nada mesmo. Repito, quem foi a pessoa que teve a ideia de fazer um podcast de história de óculos, gente? Não sei. Às vezes o participante tem um dia ruim, bate a cabeça no poste e volta com ideias, né? Eu falo o melhor exemplo, podcast de novela. A gente decidiu isso lá num shopping, tomando um cafezinho, cara. Porra. Que casual. Depois de uma conversa. O papo surgiu, cara, e pronto, não teve jeito. Mas tem coisas assim que são muito clichês, por exemplo, erros de português. É uma coisa que acontece muito comigo. Pronúncia da escrita. Mug e seus erros de português. Mas a pauta também é bem relativa, né? Porque a pauta é mais um guia, né? Porque existem podcasts hoje em dia que eu conheço que eles já não usam mais pauta, né? Muitas vezes eles têm mais um guia pra você se manter, não uma pauta toda... Um guia em tópico. Exatamente. Não, e depende muito do tema também, né, cara? Uma coisa é você falar da história, sei lá, do Tolkien, tá ligado? De toda a carreira e vida dele, tudo que ele fez de bom. Outra coisa é você falar de, sei lá, histórias do funk. Essa daí não precisa de pauta. É. Porra, né? É muito. Opa, mas que exemplo, hein? Que droga, cara. Foi o melhor que eu consegui. Não, olha, gente, não vai ter um podcast sobre isso, só nunca, para avisar, perdão, tá? Não sei. Todo mundo tem o seu preço. É, nunca diga nunca. Outro ditado aqui do podcast, anotem. Anotem que vocês vão sair com o guia da vida no final. Muita coisa que existe, assim, tipo, ler a pauta na hora, tá ligado? Que nem eu tô lendo agora. O quê? Eu acabei de chegar, velho. Ou fazer a pauta na hora, como eu sempre faço. Já falei, todo mundo aqui é clichê, não tem jeito. A pauta aí de um podcast que vai sair, eu acho que eu terminei ela 15 minutos antes da gente começar a gravar. Sem sacanagem. Por aí mesmo. O importante é que sempre dá pra adiar e isso é muito bom. Não, mas interessante, tem aquelas gravações que não precisa de pauta ainda, assim. Sim, pô. Sim. Não, tem aquelas gravações que você chega... Bora gravar sobre... Desodorantes? Nossa. Já é, tá sendo. Vamos lá. Vamos. Acabei de olhar, tipo, pra primeira coisa que tinha na minha direita e falei, tá ligado? É isso. Isso aí, né? História de desodorante. Uma vez, quando eu tava voltando do treino... Eu usei um desodorante. Ele era muito cheiroso. E ele só funcionava de um lado. Ele só funcionava do lado esquerdo. Fiquei bolado. Ele só tava saindo a fumacinha, né? Pô, fiquei triste. Ah, mas eu não uso desodorante aerosol, só uso rolão. Puta que pariu. Porra. Olha aí, cara, que perigo. É bem assim, papo de bar, né? Não tem jeito. Nossa, gente, chega. Vamos parar de falar disso, por favor. Por gentileza. Pô, mas o podcast de desodorante seria tão legal, cara. Não, Mug, não. Não. É, galera, não, ouvintes, não. Ouvintes que curtem desodorante. Ouvintes. Opinem. Manda um feedback aí que a gente grava. Mas uma coisa interessante da pauta aí, pra quem não conhece muito, a pauta geralmente é a estrutura base, né? Por onde você anota tudo o que você precisa colocar no tema, ou quase tudo, ou que deveria ter. É esse material que a galera vai usar de referência ao mesmo tempo pra se organizar durante o programa, né? Falta o roteirinho básico, né? O teu guia. Porque também não dá pra aquela coisa, sabe? Aquela coisa maçante, sim, do cara, sim, pegar e ficar lendo pauta, que ninguém merece, né? Eu sei que parece que todo mundo aqui é muito inteligente, mas não é não. Não é não. A gente usa pauta. Fale por você, fale por você. A gente usa pauta. A gente engana bem, né? Belas atrizes e atores. Fale por você, é maneiro. Mas temos todo um trabalho de pesquisa. Sim, sim, né? Então, ou não, às vezes não, né? É assim, eu acho que a pesquisa conta mais do que a própria pauta, né? Porque quando claro, uma pessoa tá claro, interessada, sim, pra gravar o tema e não chega atrasada e não é quebra-galho, é nóis. Por exemplo, o podcast de Harry Potter, eu fiz toda a pauta de cabeça, eu não pesquisei. O cabeça fez a pauta, é isso que você tá falando? Não, eu... Olha, revelações. Porra, assim? Revelações. Usar os amiguinhos pra fazer as pautas. Sempre pensei até hoje que tinha sido a Fer. Eu sei que o cabeça escreve muitas pautas, mas essa foi uma surpresa. Ah, agora tá explicado. Não, porra, não. Eu quis dizer que eu não fiz nenhuma pesquisa. Eu a produzi direto. Fui babaca, perdão. Você foi babaca, perdão. Mas faz parte, né? A pauta vem do coração. Aí, um participante babaca também é algo que sempre tem dentro. Tem, sempre tem. É. Mas a pauta é isso, né, moçada? Eu acho que ela vem de coração, sai do coração e lida com o coração. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes não é lida. É. Mas é ignorada com o coração. Então, a pauta é coração, lidem com isso. Nossa, eu tenho muita pauta que eu não li antes de começar a gravação. Eu ia batendo... A maioria, na verdade, quando não sou eu que produzo a pauta, eu nunca leio antes. Nunca. Poxa vida. É bom saber. Eu digo, dá uma tristeza no coração pro cara que faz aquela pauta mega caprichada e ninguém lê. É por isso que a pauta de Dr. Who ainda tá lá, né? Esperando. É você que tem que fazer a pauta, Teixe, não eu, eu, porra. Sei. Olha aí, direto na roupa suja. Outro alicerce aí muito importante pra quem grava, né, pra quem faz podcast, são os equipamentos e tudo que envolve a produção, né, do mesmo, assim. Porque podcasts não caem de árvores. Equipamento? Esse meu microfone aqui de R$10 da Bright. Se você pegar, tipo, o seu braço e fazer umas ondas sonoras assim, você não vai fazer um podcast. Não funciona assim. Porra, eu sempre pensei que podcast, você ia lá na feirinha, tá ligado? E o cara, tipo, te vendia... Na bacia, né? Não. Jogava Beyblade e depois vendia o podcast. Eu pensava que lá onde tinha, tipo, DVDs e jogos de Play 2 totalmente originais, você chegava lá e o cara te vendia podcast. É. Que eu já vi isso. Foi quase uma piada boa. Não, mas eu já vi isso. Aí, gente que tenta a piada. E ele insiste na piada. Pô, ele insiste, tá vendo a feirinha? Mugi, não deu, Mugi, não tem deu. Jeito. Não deu, cara. Deixa a piada pra gente, Mugi. Não, mas tinha. Tá deixa vendo? A piada, pô, pra cara, gente. Você tentou, cara. Parabéns. A gente fica a gente realmente te parabeniza pela piada. Olha, isso é mais um clichê. Alguém faz uma piada e ninguém dá risada. Porra. Mas assim, equipamento define qualidade também no, sim, áudio de um, sim, podcast. E isso, às vezes, é fatal pra um podcast ser ouvido ou não. Não, primeiro que a gente tá falando de podcast, que é uma mídia totalmente digital, né? Tem gente que não sabe a definição de podcast, né? O negócio negócio do podcast. Olha, eu já ia falar o que não podia falar. Você não pode fazer transitido isso. Transitido por qualquer via aí de comunicação. Você fala aí o negócio digital. E as vias aí, você tá pegando. Não, ele é um programa de áudio transmitido pela internet por meio de feed RSS. É isso. Se você só grava uma bobeirinha, não é um podcast ainda. Você tem que transmitir. Exatamente. É óbvio. E todo esse processo envolve coisas, né? O principal aqui, a mais clichê, é o gravar, que é o mais óbvio de pensar. Microfones existem, mas tem muitos. Tem todo mundo dos microfones aí, né, Mugi? Tem o mundo. É, tipo, e aí também depende da pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um podcast que acho que é um dos mais famosos do Brasil, o MRG. Eles gravam com aqueles microfones de atendente de telecomunicação, tá ligado? É sério. E tipo... Aquela hastezinha fina. É, né? Que só é um lado, tá ligado? Mas aí você tem o Jovem Nerd, que já é uma evolução. Ele já tem um microfone profissional e tudo mais. E tem a gente, que sim, a gente usa aqueles. A gente aprendeu a fazer aqueles. Com arame. A gente... Um clips... Na verdade, uma independente do padrão, da qualidade do microfone, o maior problema do microfone é, ele sempre estraga no momento errado. Verdade. Sim. Exato. Sempre estraga no momento. Sempre dá aquele chiado de, tipo, passou a semana tu usando o microfone, uma beleza. No dia da gravação ele começa a dar aquele chiado. Aí o cara bonito. Parece que tá sendo outro representante de um show. Nossa! Tá lá gravando. Não, tem chiado, vaza o retorno todo. Cara, é triste. Às vezes robotiza a voz e vira o Daft Punk, cara, é foda. É complicado. É triste quando isso acontece. O pior é quando aquele microfone que é caro pra caramba fica ruim e o seu amigo ali, ele tem um microfone bem baratinho e é ótimo. Porra! É uma decepção, cara. Melhores 15 reais da minha vida. 15, velho? Eu paguei 5 nesse daqui, velho. Pode mandar um abraço. Mas além do microfone, a gente também tem a parte de transmissão, né? A internet é muito culpada, velho. Também. A internet trola bastante também, né? Caraca, velho. Às vezes a gente tá em chamada e a chamada cai, né? Às vezes a chamada robotiza a voz e todo mundo fica dando Mr. Robot. Que nem robotizou agora. É, então. Foi gravação de Harry Potter. A gente ficou 40 minutos sem o Mug na gravação porque ele simplesmente caiu. E não voltou mais. Assim mesmo. Nunca mais voltou. Isso me lembra a piada do Saci. Nossa. Você já viram a piada do Saci? Não, ai meu Deus. Eu tô com medo. Eu sei da tartaruga, que é parecida com a do Saci. O Saci pediu pra mãe pra ir no supermercado. Aí a mãe falou, ó, vai no pé e volta no outro. O Saci nunca mais voltou. Que troll. Nunca mais voltou. Trollagem. É que nem o Mug. Ai, meu Deus, gente. Tá, perdão. Mug? Porra, Mug. Eu. Porra, Mug. Vamos lá. A culpa é sua. Não. Não é fazer essa piada, você não foi isso. Bem, uma coisa que é clichê. Momentos antes da gravação. Ixi. Um que eu quero falar. Não vamos falar disso, gente. Agora. Vamos guardar pra gravação. Ah, sim. Porque assim, a galera ficou tipo uma semana estudando no Monte Everest o tema. Aí chega 5 minutos antes de gravação, quer gastar tudo. Tudo. É. Tudo. Aí chega depois, durante a gravação, não tem nada pra falar. Faz todos os comentários legais e interessantes sem estar gravando, né? Isso que é uma merda. Exato. Quando você tá... Não, eu vou falar isso porque vai ser engraçado. Eu vou falar isso porque é super interessante e não sai nada, cara. E aí depois cara. Trava lá, não sai nada, né? Chega na hora H, acontece nada disso. A vida é muito bonita. Não, eu tenho que falar que antes da gravação, um desespero, porque a gente tá esperando os participantes e cadê eles? Cadê, porra? Né, Mug? Sim. Tem gente que fica dormindo antes da gravação, vê se isso é possível. Né, Mug? Não sei como. Fora que antes da gravação é o momento mais propício pra dar merda na vida e alguém conseguir se atrasar. Tem gente que fica jogando League of Legends na gravação porque foi chamado de última hora. Porra, Tenshi! Que absurdo, isso é um absurdo. Ou como falei, o chefe segura a pessoa até mais tarde, bem no dia daquela gravação. Fora os problemas de trânsito que pode acontecer. Sim, cara. Sim. Chover em São Paulo, esquece, morre gravação, né? Chover em Recife que já era, né, porra? Chover aqui é sacanagem. Porra, chover aqui, eu tô lá fora com os baldes pra pegar água pro mês todo. Pra economizar pro ano, né? E às vezes é um motivo muito besta, tá ligado? Às vezes, tipo, o cara só perdeu o braço e fala que não vai poder gravar. Como pode isso, né? Pô, que coisa. O cachorro morre. Tu já tá matando meu cachorro, cara? Sai daqui. Muita desculpinha. É muita desculpinha. Acha falta de comprometimento. O problema é quando o cara dá uma desculpinha e descobre que não foi nada disso que ele falou. Aí pega mal. Aí não dá, aí pega muito mal, cara. Não dá não. Cara, tem que ser sincero, tem que ser que nem eu. Por exemplo, fala que, tipo, você tava jogando, fala que você tava dormindo. Tu vai gravar e já liga chip. É, podcast, exatamente. É, eu tô passando mal, eu vou ficar de cama o dia inteiro, né? Tô jogando Steam, né? É assim mesmo. Mug iniciou ao Somnauts. É feio. Eu já não minto porque não tem como esconder de nada, que eu faço qualquer coisa na merda da internet, pipoca. É fácil. Ou você tá no Steam, ou você tá no Steam. Não, mas às vezes ele tá jogando Pokémon. Ou você tá no League of Legends gravando um negócio enquanto você está rendo a planilha para apresentar amanhã. Eu não queria dizer nada, mas tô com dois 3DS no colo aberto. Olha aí, o alt tab da vida. Que beleza, hein? O cara tem dois, velho. Que cara boçal, sai daqui. Dois? Tu acha que ele tem mais de dois? Dois nada, Teixe. Ele tem três, cara. Ele é triplamente boçal. Então... Nossa, velho. Sai da minha vida, Mug. Eu não tenho nenhum, assim... cara. Sai daqui, Mug. Você tá expulso desse podcast. Aí você pergunta pro Mug e o Mug fala o quê? Foi necessário. Mas foi! Necessário? Como assim, velho? Mas voltando aqui pra coisa. Depois de todo esse processo de antes da gravação, acontece um ritual. Talk se chama apertar o botão do gravando. E aí que começa tudo que é problema. Uma vez eu fui lá, apertei. Gente, não tá gravando, não sei o que acontece, não grava. Daí eu fui ver, apertei o botão errado. E eu apertei umas três vezes o botão errado. Eu não conseguia acertar o botão, gente. Era muito bizarro. Nossa, caraca. Uma coisa que eu quero colocar. Uma coisa que eu chamo de chamar para gravar. Que cada um tem o seu jeito de como chamar para gravar. Eu falo. 3, 2, 1, já! Gravando. Mentira, aí no já, você inventou todo mundo isso hoje, cara. Você inventou isso hoje, maluco. Não! É assim que você vai fazer com seus amiguinhos, Rod? É assim que você sim, é? Sim, caraca. Sim, mas enfim. Viu? Que porra! Caramba! Mas você tem que concordar que cada um tem a sua forma de falar. Eu vou mudar a minha, inclusive hoje. A partir de hoje, eu vou aproveitar a chance e mudar pra 1, 2, 3, já é. Tá não. Sendo. Não. Ó, eu sempre falo 3, 2, 1, já. Eu falo agora 3, 2, 1, gravando. Eu sou o cara lógico, eu prefiro 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, cara. Eu sempre me perco quando alguém fala 1, 2, 3. É muito ruim. Aí tem outro que fala 3, 2, 1 e já. Aí eu, porra, por que colocou um E no meu e no já, velho? A gente tinha que bolar, tipo, um padrão, sei lá, 3, 2, 1, X, aí X, começou. Digam fezes. Outra coisa importante desse processo é que se você não falar gravando, o podcast vai ficar ruim. É sempre assim. É, exatamente. Tem que você falar gravando. Vamos dizer porque existe uma coisa sagrada chamada sincronização. Olha aí, isso faz parte do processo de gravação também, todos têm que sincronizar pra junto pilotarem o Jagger. Apesar de que quando eu edito eu nunca sincronizo pelo gravação, porque sempre um fala atrasado. Eu também. Não, eu mexo toda hora nos áudios. É. Não, pô, mas é que nem no Pacific Rim, a gente tem que conectar aí o Yiga. E senão a gente não pilota o robô. Senão não funciona, cara. Ah, agora põe a voz da Gleidos falando isso, né? 3, 2, 1. Two pilots, now engage. Ready to activate the Yiga in 3, 2, 1. Durante a gravação ainda, a gente tem, tipo, tudo. Tudo que é sinistro sai da rua e... Tudo que pode acontecer de ruim acontece. Incrível isso. Aí acaba a luz, o poste cai, o Megatron aparece, o meteoro cai. Não, chega a visita em casa, o telefone não para de tocar. A era glacial volta. Tudo, cara. Tudo que é possível. A wireless do Rod Sky. Ah, isso é mais perigoso que qualquer calamidade. Não, lembra daquela gravação que toda hora caía? Porra, ficou 2 horas e meia de gravação que de todo em 1 hora e meia ficou. Eu achei que eu, tipo, seriamente tinha zoado alguém da telefônica, mas não. Telefônica não, da operadora. E não é telefônica. Judite! Ô, Judite! Não fode comigo, Judite! Judite, não fode comigo, Judite! Acabar a energia também, puta, isso dá um desespero, cara. Que é triste, né? Ainda mais pra quem tem desktop. Porque acabar a luz é pior do que acabar wireless, porque, por exemplo, eu tô no notebook, beleza, mas imagina quem tá no PC. Acabou a luz, já era. Morreu o PC, morreu a gravação, velho. Não, você perde o áudio, puta incrível. Puta que pariu, você perdeu o áudio. Isso é uma crítica justa também, porra, no breaks. Que merda, hein? Pô, cara, são muitos poucos no breaks que eu conheço que são no breaks que seguram de verdade. É. A maioria dos no breaks que eu conheço servem de extensão, nossa. Só pesado. Mas outras coisas de momento que pode irritar muito durante a gravação é a história do calor. Nossa, cara. Cara, principalmente pra mim. Coitado do Tenji, né, Tenji? Você não pode usar o ventilador aí. Nossa, cara, porque senão fica um barulho desgraçado. Eu tenho que fechar a porta. Olha. Hoje em dia eu não fecho mais a janela porque eu moro no 21º andar agora. Olha aquilo. Mas antes, cara, olha quando aí. Os primeiros podcasts que eu morava no primeiro andar, em outro prédio, nossa, cara, eu tinha que gravar pelado. What? E a minha cadeira é aquelas cadeiras de telinha. Ai, aí... caramba. Ô, Tenji, informação desnecessária. Muito detalhe, Tenji. Aí vocês já entenderam o que eu quis dizer. Pô, é foda quando isso acontece, né? Problemas de primeiro mundo. Eu sei que não é só o ventilador. Já vi casos de ar-condicionado que faz barulho desgraçado também. E a galera que é de uma certa cidade de São Paulo que tem um aeroporto internacional que aparece em aviões. Né? Isso é absurdo. Né? Quem será, né? Caraca, nego tem que parar a gravação porque o avião tá pousando. Nossa! É foda, mané, moçada. Vocês acham que é fácil? Não, não faço não, velho. Vou de morar em apartamento que faz tempo que eu não tenho exceção de Jeová, de cachorro, de qualquer coisa. Então eu tô... Você não tem uma batucada do seu lado, né, Rod? Não. Não. É, aqui em casa, começa toda sexta-feira e sábado de noite tem a batucada do terreiro de Umbanda que tá aqui do lado. Aí fica a noite inteira eles batucando e daí tu quer gravar e tá aquela batucada, tu não tem o que fazer. Pior que você não pode nem reclamar, que senão amaldiçoa a gravação. Aí ferrou. Pois é. Sei lá. Que coisa. Amaldiçoa a tua vida, né, cara? Tudo. É desgraça pra tu, desgraça pra tua desonra vaca. Desonra pra tua vaca. Desgraça pra toda a sua família. Não, mas e, tipo, o pessoal começa a falar e sai tudo cortado e não entende nada do que a pessoa fala. Valeu, Mugi, vai ajudar muito o editor, né? Parece aqueles flashes de balada, né? Tá vendo a balada quando toca aquela luz branca e fica piscando, é assim. Mas geralmente tudo que é tragédia acontece na gravação. E se a gente sobreviver tudo a isso, a gente ainda tem o fator conversa, cara. O fator papo, que nem sempre todo mundo tá no clima, né? Nem sempre todo mundo teve aquele dia legal. Mas também tem aquela parte também da sincronia, da sinergia entre os participantes, né? Não, eu e o Cabeça, quando você grava com eu e o Cabeça, que os dois se conservam alfinetando. É assim, é aquela história que você falou da sinergia, né? Tem participantes que a gente é mais afinado pra bater um papo, e tem outros que não dá. Ó, por exemplo, Tio Panda. Eu e o Tio Panda, nós fomos feitos um para o outro. E não é só isso, por exemplo, tem dias que tu tá cansado, sim, tu tá com... todo mundo. Poxa, eu tô morrendo de sono, então eu tô falando pouco, porque eu estou com muito sono. É normal, isso acontece. Ou, às vezes o assunto também, né, é difícil, às vezes você não tá no clima. É, aí por isso que é legal tem uma equipe afinada, né, quando a gente grava um podcast. Ainda mais se for um tema, né, porque aí já tem uma equipe fixa pra determinado tema, né. Por isso aqui todos os participantes são deveramente treinados, fazem o cursinho Projeto X Produção. Inscrições abertas pra próxima turma de 2014, hein. Mas acho legal quando a gente fala de equipe mesmo, cara, quando tem determinado tema também, né. Pra isso, porque o papo rende mais ainda, né, porque o cara manja mais do assunto. Sim. Aqui no site, por exemplo, a gente tem a equipe de quadrinhos, que é basicamente meio comum. Todo mundo fala, sim, de quadrinhos tranquilo. Tem a equipe de séries e filmes. Eu acho que também tem uma equipe de livros também aqui, que eu acho, já tô, sim, notando bastante isso. É, a equipe de livros formada pela Fernanda. Fernanda, e de vez em quando a Dri, o Cabeça, é, né? É porque eu e a Fer lemos livros muito diferentes, às vezes muito iguais ou muito diferentes, então não pode ser considerado. É, e por aí vai a equipe, vai formando o tema, né? Então a pessoa consegue pegar mais afinidade com o outro, né? Ajuda. Ajuda muito. É sempre legal você fazer isso, né? Saber tirar o melhor do participante, né? Isso é importante também. Isso. E eu acho que um bom host consegue fazer isso também. Sim, ah, sim. Hostear é uma coisa que não tá aqui na pauta, mas também é interessante, né? Hostear dá trabalho pra caramba, velho. Só pra dar uma alfinetada, é o Mug, o host desse cast, né? Sim. É, imaginei. E o Mug não está fazendo a sua função de host. É por isso que... Cadê o Mug? Eu tô jogando. Vocês querem o quê? Eu também tô jogando, meu irmão. Ai, mas, cara, meu irmão, eu tô jogando também. Você quer jogar, gravar podcast e ler ao mesmo tempo? Você quer cocaína com Coca-Cola, resolve tudo. Olha aí. Ah, entendi. Nunca tinha experimentado com a Coca-Cola. Nunca experimentei Coca-Cola na minha vida, né? Olha aí, eu querendo falar bem do host e o Mug não me ajuda. É. Pô, que decepção. Que droga. Mas hostear envolve também a coisa. Às vezes você tem um convidado e você não sabe se o cara é tranquilo ou não é, né? Tem, sim, tem toda essa parte. Outra coisa que a gente não falou aqui na parte de produção, tem o processo do convidado, né? Que é chamar um cara do além. Claro. E fazer ele se inteirar no meio dessa galera maluca ou não, né? Fazer a pessoa se sentir à vontade, né? Tem que ter uns critérios, né? Fazer os convites também nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem uma equipe aqui que já tá concorrida num tema, às vezes a gente tem um tema que precisa de convidados, às vezes a gente não consegue. tem várias tretas aí no meio desse processo, moçada. Eu acho que vocês estão imaginando. Da workshop do podcast do Projeto X, que não vale nada. Aê! Aê! O bom de chamar convidado é porque ele, em teoria, ele vai agregar conteúdo, né, na gravação. Valor ao camarote. Valor ao camarote. Cara, agregar tá muito zoado agora. Vamos falar de ostentação, então. Ostentação? Pokémon Shine. No geral, o convidado entra com essa ideia, né? Ou o cara manja muito e foi chamado porque ele realmente, que nem você falou, agrega, né, o conteúdo, ele vai trazer uma coisa. Ele complementa, né, a equipe. Ou às vezes é um convidado que vem na brudagem, na parceria, né? Um parceiro do site que tá aí, a gente tá tudo, convive um pouco mais próximo e a gente acha mais tranquilo chamar. Às vezes é um amigo, né? Que às vezes vale a pena partilhar ou não, né? Às vezes ele tá faltando equipe, não tá? Apesar que é mais prático também chamar alguém que já é podcaster, né? Porque ele já entende como é que é o ritmo da gravação. Já manja das magias. Você traz esse escritor aqui, o cara fica calado, pô. E aí, o que que rola? Como que vai ser? Como que é? Isso pode acontecer, né? Isso não é legal isso. Mas é maneiro porque tudo resulta, né, no podcast, né, que a gente quer passar, né, que é aquele programinha fechadinho, com uma proposta feita, né? Podcast bom é podcast concluído. E aí se vai concluir ou não, aí tem outros 500 aí, tá? Aí outra história. Se ele vai ser lançado ou não. Falando na conclusão, aí a gente tem o que também, né, cara? Que é a edição da parada. Editor sofre pra caramba. Sofre. Essa é a parte talvez mais difícil do podcast. Gravar já exige já um nível de compromisso, né? De você separar um tempinho pra fazer. Pensava que era de intelecto. Tá. Não, intelecto nem tanto. A gente tem o Mug aqui provando. Olha só. Eu aqui. Mas além disso, tem um compromisso. Mas você é compromissado, né, Mug? Então, viu? É. Então ele compensa. Mas vamos assim, ó, você ouvinte que é editor de podcast, vamos ver se você se identifica com algumas situações aqui também, pra ver como o negócio é sofrível. Por exemplo, a gente tá editando podcast, aí daqui a pouco a gente tá mexendo e algum momento a gente esquece de salvar e fecha essa porra. Imagina você tá fazendo documento pro seu trabalho e esqueceu de salvar, é isso. Oh, e isso, eu vou até desviar um pouquinho da pauta, mas isso eu aprendi, cara. Eu nunca sofro com isso porque eu aprendi da maneira difícil, cara. Eu tive um professor de informática, acho que foi antes do técnico e tal, e a gente tava mexendo, acho que com algum documento, alguma documentação que a gente tava terminando, e ele mandou a gente parar a documentação e falou, ó, prova surpresa, 30 minutos, pá. Aí todo mundo começou a fazer a prova, fazendo a prova. 30 minutos de prova a gente tinha. Deu 25 minutos, o professor olhou, todo mundo tá conseguindo fazer? O pessoal, tão. Então ele foi lá, chegou na caixa da tomada e bum. Desligou todos os computadores. Todos. Nossa. Aí ele perguntou na zoeira, assim, quem salvou? Aí todo mundo, pô, tristaço, né? Ele falou, ó, essa prova vai ter peso menor, mas, ó, isso é pra vocês aprenderem, é sempre salvar o que vocês estão trabalhando, porque a vida digital é isso. Caralho, velho, eu vou fazer isso um dia, velho. Aprendi pra caralho com esse professor. É por cara, isso que esqueço. O Mugi nunca vai ser professor. Mugi, faça isso com seu estagiário, ele vai ficar tão puto. Oh, boa. Aí queima todos os PCs do laboratório e você vai pagar o vacilão. O seu chefe vai ficar feliz, né, que você vai fazendo isso. Mas concorda que ia ser da hora, velho. Com certeza, né? É lição pro estagiário isso aí, ó, tá vendo? Mas aí é por isso eu nunca passei por esses apertos. Mas realmente acontece, acontece mesmo. Cara, a gente tem casos aqui, né? O cara perde 5, 10, 15, 30 minutos. É sempre na hora que a gente esquece de salvar. É incrível isso, porra. Passou 5 minutos editando e puta, velho. Não, é tipo a mesma frustração, moçada, pra quem joga videogame de você passar uma fase e não salvar e desligar o videogame. Tem que fazer de novo, tá ligado? É muito chato, cara. Cara, irrita. Você tá certo, já sabe os paranauê, onde você vai cortar, né? Mas mesmo assim, é irritante. É, difícil, você perdeu um tempo por causa disso. É, você tem que reescutar tudo que você já escutou e já editou, sabe? Cara, fazer as coisas duas vezes é difícil. Não, ainda mais pra quem tem um tempo curto, né, pra editar. Sim, isso pega bastante. Uma coisa que a maioria diz que é, trilhar é mais legal do que fazer o bruto, é fazer o corte. É, pra explicar, né, os cortes são quando a gente pega todo aquele áudio juntado e a gente vai cortando direitinho, pra que saia uma conversa entendível. Pra não ficar com aqueles do Rods. E trilhar, sonorizar é a parte de botar música e efeitos. Isso. Música e efeitos e coisas do gênero, por exemplo, dá um efeitinho na voz. Digue jeans. E eu digo, acho que 90% das pessoas gostam mais de trilhado que fazer os cortes. Eu gosto mais dos cortes. Eu gosto mais dos cortes. Eu adoro fazer os cortes. Essa galera é estranha. Não fala eu não gosto de nada porque não edito porra nenhuma. Aê, Teixeira, tá vida boa. Revolução. Vida boa. Anarquismo. Mas essa galera que curte cortar, cortar o cast é estranha, cara. Eu não senti isso, não. Eu gosto do poder que a edição dá. Então, a trilhagem, a trilhagem é muito legal porque você trabalha a criatividade, né? Você às vezes tem uns insights e bota efeito, bota a trilha sonora que você acha que tem a ver com o tema. Você pode manipular, embora a manipulação tá mais no lado de quem faz o bruto, né? Faz o corte de quem trilha, de quem coloca isso, a música. Isso, exatamente. Mas ainda você consegue. Mas também, assim, eu não edito ainda os podcasts do Projeto Team Podcast, mas eu acho que essa parte da edição deve ser muito mais interessante, porque você botando uma música no momento certo, você botando um efeito no momento certo, chama muito mais atenção, entendeu? Não, cara, pelo menos pra mim é terapia. É uma arte, cara. Você conhece umas músicas legais. Eu lembro do podcast do Redson, cara, que eu enchi de música russa, cara. Eu saí muito feliz, eu saí feliz e russo, cara. Saí feliz e russo. Feliz e russo. Você esgotou o seu estoque de músicas russas. Cara, tudo que eu tinha de russo no sangue foi gasto naquele cast. Uma coisa que eu vou confessar aqui, que é um clichê meu de edição, é levar com a barriga. Olha aí. Deixar pro último dia. Eu não sei o que é isso. Eu também não. Olha aí. Não, mas o Mug ele deixa pro último dia porque eu fico falando, vai editar. Tá, eu faço em um dia, Porra, sempre assim, né, Mug? Caramba. Vacila, hein? Mas, o problema é que eu sei que eu consigo fazer. Olha só. Mas faz antes, cara. Qual o problema de fazer antes? Eu não sei, eu sei. Porque é legal deixar de última hora viver na emoção. Viver no limite do perigo, cara. Cada perigo, eu rio. Na cara do Pedro. Vocês gostam de sofrer, isso sim. É isso aí, Fer, bate comigo. Caraca. Ah, não, tô com sono. não mistura com essa gentalha. Gentalha! Gente, teve uma hora que eu cochilei aqui, gente. Mas a Fer falou na parte de poder da edição, né? Que tem um poder, né, quando você edita. E é uma coisa que eu digo, nunca irrite o editor. Nunca irrite. Porque... Olha, eu gosto muito de... A única coisa que eu gosto de editar a parte de bruto é porque sempre eu corto as merda que eu falo. Então eu nunca pareço tão idiota quanto eu realmente sou. Isso que eu gosto. Não, só que eu faço... É, eu regravo minhas falas de umas idiotices que eu disse. Ah, não, isso é injusto. Isso já é injusto. Ah, não, isso já é extremo demais. É ser injusto com... Isso já é extremo demais. Eu só corto as besteiras que eu falo. Eu não regravo. Eu corto e reponho. Eu não regravo, mas eu dou uma atenção maior ao que eu tô falando, pra deixar mais bonitinho. Olha só, isso é uma manipulação da edição, viu? Isso daí é só pra ficar bonito na foto, É a mídia manipulando a pessoa. Não, é obra da burguesia pra fazer as pessoas escutarem podcast. Mas essa parte da edição também lembrou que todo podcaster já varou a noite editando. Não, já. Eu nunca varei, não. Pra terminar no prazo. Cara, é difícil. O processo de edição, ele é bem demorado, porque no mínimo, por exemplo, se um podcast tem uma hora, você tem pelo menos 2 horas revisando essa 1 hora. É? E, por exemplo, você pega essa 1 hora, você tem que cortar essa 1 hora. Então, você transformar essa 1 hora em, sei lá, 45 minutos, 30 minutos, dependendo da tranqueira. As pessoas falaram. Então, esse é o processo de cortar. E daí você já vai gastar um tempinho. Geralmente, a minha média, às vezes, é 1 hora a cada 10 minutos de corte. Eu geralmente eu gasto 8 horas pra editar um podcast, só na parte de cortes. Isso. Então já vai exigir esse tempasso, assim. E depois de cortar, você tem a parte de trilhar, de produzir. Eu, pelo menos, divido em duas, que é fazer uma pesquisa das trilhas sonoras e depois, no momento da trilhagem, você trilhar e começar a construir uns efeitos, se às vezes vale a pena fazer ou não, né? Então isso também já pode gastar mais tempo do que o corte. Às vezes o corte sai maior, às vezes a trilha sai maior. E tudo isso, em média, aí tem gente que fala que um podcast demora de 10 a 16 horas, 20 horas, assim. Depende da velocidade do podcaster também, né? É relativo. Mas realmente não dá pra catalogar, né? Mas é mais ou menos assim pra vocês terem noção de quão trabalhoso é a parada. É, se pega, por exemplo, o Mug, por exemplo, ele edita em um dia, pega o cabeça, ele demora 1 semana. Então, porra. Sim. Isso pode, depende de pessoa pra pessoa, né? Depende do que a pessoa tem que fazer na vida, né? Olha aí. Porra! Não, depende da velocidade, da experiência também da pessoa. Depende se a pessoa tem 3 DS e a outra tá estudando direito. É mais ou menos isso. Mais ou menos esse tipo de isso, padrão. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É, mas é bom quando a pessoa tem que deixar mais organizado, né? Os passos pra editar, né? Eu, por exemplo, prefiro deixar a trilha sonora já guardadinha, direto pra o que eu vou querer usar, né? E aí eu vou fazendo os cortes. Corto, reviso, trilho, reviso e por aí vai. Sim, então você vê e tudo isso de madrugada, que deixa mais legal, hein? De madrugada, um dia antes de entregar um podcast. Eu. Oh, yeah. E depois de fazer tudo isso, você ainda tem que salvar o podcast. E depois que salvou, você tem a hora da verdade, a hora de upar no servidor. Porque os podcasts não aparecem sozinhos no seu computador. Não, o problema é antes, quando você renderiza, o negócio dá erro na renderização. Pô. E você tem que achar onde tá o erro, caramba. Ah, mas aí é difícil. Renderização, pra quem não manja, é basicamente o processo de você transformar aquele arquivo que você criou lá com os áudios, faixas, no MP3 ou num... Uma saída aí que seja entendível pros players aí. Audível. Audível é maneiro. Eu acho assim, que quem já editou com várias músicas assim, cara, e deu uma falha em uma, você se desespera, porque você tem que achar onde tá essa porra desse erro. Cara, é pesado. É terrível. Porque você pode gastar um dia tentando achar um erro. Eu nunca tive erro de... Eu já tive uma vez, foi um saco, cara. Eu também, eu nunca tive erro. Me fale mais. Você não conta tempo, pô. Mas como assim, cara? Eu estou aqui pra agregar valor, camarote. Olha aí, really after night. I'm fabulous, bitch. Mas a parte de upar é quando você fica mais atencioso, né? Porque você tem que ficar de olho. Upa, por favor, upa. Bumba, bumba, bumba, hey! Upa. Você vê a barrinha subindo. Aí chega no 95% e falha. Primeiro que uma curiosidade maneira é que a velocidade de upload geralmente é um décimo, cara, da velocidade de download que você tem. Então se você tem uma internet de 1 mega, você vai upar um décimo da sua velocidade de download, que já não é alto, sei lá. Você upa a 5 kbps. Então é muito justo. O negócio demora muito. E depois de toda essa cruzada aí de criação, edição... Upação é foda. Upação. A gente criação faz de... com upa do Gugu, né? Upação é maneiro. A gente tem o processo final que é a publicação, né? Você lançar pros ouvintes e falar, aê galera, começou, tá saindo de novo. E nesse processo que geralmente vem a recompensa, né? Você divulgar, você ver a reação das pessoas falando, caraca, que tema merda. Assim, caramba, não acredito que eles falaram disso. Mas é nessa parte que aí a gente tem um pouquinho da parte do cara que administra o site. Então você tem que fazer a postagem, você tem que formatar os links, deixar bonitinho pro cara não se incomodar, você tem que sublinhar o link pro cara burro entender que aquilo é um link. Oh. Você tem que fazer tudo. Você tem que explicar pro cara que quando você dá play, às vezes toca direto, então você tem que ir lá, botar com salvar como. Não, um clichê, cara. Você tem que deixar escrito, ó, aperte com o botão direito para salvar o arquivo. Porque se você não fizer isso, a pessoa não vai conseguir entender. Tipo, e às vezes ele abre direto no navegador, que agora os navegadores, eles têm o player. Aí depois ele reclama, não consigo salvar esse arquivo. Por quê? Porra, porque você não apertou o botão direito com o mouse, cara. Tá clicando. Antigamente a gente vivia na época que você clicava e as coisas baixavam. Hoje é mais seguro. É. Botão direito salvar. Botão direito salvar link. Principalmente MP3. Principalmente MP3 fica a dica da galera. Mas e nesse momento da publicação é quando realmente rola o resultado, né? Então você tem a postagem, você tem o espaço dos comentários, você tem a parte criativa, né? Que é a criação de banner, colocar slider, fazer a postagem, programar a postagem, dependendo do caso. Fazer o mapeamento, né? De ouvintes, que também não pode ser deixado de lado. A gente tem que acompanhar quem que tá baixando, quem não tá. Obrigado pelos downloads do Camboja. A gente sempre agradece. Caraca, Camboja, velho, é sério? Camboja. Tem caraca, velho. O meu sonho é viajar pro Camboja, maluco. Uma vez só, tem gente. Então ele não gostou e nunca mais baixou. Mas se você escuta isso e não está mais no Camboja, me diga como você conseguiu até lá. É, e aí vem toda a parte do feedback, né? E uma coisa que me irrita também. O cara chega pra mim e fala assim, pessoalmente, cara, eu acompanho vocês, adoro vocês. Por que não comenta, caramba? Porra. Pô, eu fico bolado, cara. Nossa, eu adoro vocês, eu curto muito o seu blog. Eu acompanho sempre, porra. Acompanho vocês desde quando vocês lançaram o primeiro episódio. Nunca vi você comentar. Caraca. Isso na minha vida. Ah, e você é quem? Ah, eu não comento. Ah, eu não comento. Ah, bom, né? A gente fica feliz com isso. Ou se não, você não... Por que você não comenta no meu blog, se né? Se você, esse cara, comenta, sei lá, alguma coisa. Pô, comenta PXP. Ô, Rod, você comenta muito no blog dos outros? Oi, eu comento no blog dos outros. No blog de 6 milhões de anos, você comenta, eu, né? Comento bastante no blog. Olha isso. Olha só, o Borgo mandou um abraço, né? Caraca, não, corta isso, pô. rose roof. Mas, no geral, esse é o processo final do ciclo da vida do podcast, né? E aí, agora, onde você se encontra, escutando dentro dos seus MP3, celulares e qualquer derivado, tendo reações rindo alto ou não. Devices, os gadgets. É, agora todo mundo é moderninho. Até tu, Rods. Eu tô na moda, cara. Agora tem WhatsApp. Agora o Rods é um garoto do WhatsApp. WhatsApp. Olha, mas eu espero que esse podcast tenha servido pra o público tentar entender como é que é um podcast, os clichês que ele tem, um monte. E o porquê certas coisas acontecem. Certas, né, coisas acontecem, porque coisas você identifica, coisas comuns, né? No geral, a gente optou por não pegar um aspecto bem mais técnico, porque ia ficar um pouco maçante e tem gente que faz muito melhor por aí também, né? É, tipo, a gente não quer ensinar você a montar um podcast. Existem sites que fazem isso. Sim, sim. Mas aí tem lugares próprios pra mas pra é bom fazer. Assim. Se vocês quiserem, pergunta até, a gente recomenda. Quer saber mais sobre podcast? telhacast.com.br. É isso aí. Ótima indicação. A gente não indicou muita coisa hoje. Será que isso foi errado? Será que não? Eu não sei, mas assim, ó, pra quem é ouvinte, vai gostar. E pra quem é podcaster, vai se identificar com algumas coisas. Ah, com certeza, sim, com certeza. Né? Identificação coletiva sempre é bom. É claro, com certeza. Mas no geral é isso, eu sempre que com download baixo eu escuto e fico puto quando vem corrompido o áudio, eu já tô fora de casa. Porra, realmente. Bem, mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. A gente falou bastante um pouco. Bastante um pouco? Bastante um pouco. De um pouco. Ah, editor sofre, editor sofre, editor sofre. Outro clichê de podcasts meus. Concordância mil. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. E é isso aí. Se vocês acham que existem mais clichês de podcast, comentem aí de temas, o que a gente acaba fazendo e a gente mesmo não percebe, comentem, por favor. É isso aí, gente. Tchau. Até mais. Você acordou! Até mais. Olha que voz de sono. Olha o clichê também, pessoal dormindo na gravação. É assim, olha só, poxa, cara, que voz de sono. É isso aí. Falou, pessoal. Falou. Falou, pessoal. É isso aí. What the fuck, say? What does the fuck say? The secret of the fox, ancient mystery, somewhere deep in the woods, I know you're hiding. What is your sign? Will we ever know? Will always be a mystery. De entrada, o primeiro de 2014, cabeça. E a Fer, aqui, começando 2014. Você não é tempo se não aparecer por aqui, hein, Fer? Não, até que não. Não sei. Eu também não sei. Desde o ano passado, pelo menos, não sei. Mas tá aí, começando 2014, já com a gente falando aqui pra vocês. Mas, cabeça, e se a pessoa nos escuta só pelo feed, onde que ela pode nos encontrar? Ela pode nos encontrar no www.projetoxpodcast.com.br. E se ela quiser mandar suas reclamações, dúvidas, críticas, elogios, xingamentos ao Mug, o que que ela faz? Ela manda um e-mail para nós no contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário diretamente no nosso site, que chega para a nossa caixa de entrada do mesmo jeito. Além disso, cabeça, a gente está no Facebook? Estamos no Facebook, no www.facebook.com/projetoxpodcast, e temos o nosso grupo, que é o grupo deve ser barra projetos de podcast. Só botar projetos de podcast. Alguma coisa assim, você deve encontrar o nosso Groups. Por fim, quem gosta de 140 caracteres? Temos o Twitter, a festa ferramenta que vocês gostam tanto, no @projetoxpodcast. Beleza, então vamos primeiramente falar dos nossos parceiros, amiguinhos do coração. O DollarsCast. O LegCast. O OmegaCast. O MiniClouds. O Level 1 Podcast. O OtacologiaCast. O Coffin Locket. O AN Party. A Club Project. O Coletivo Cult. E o Cast Wars. Mas estamos então no primeiro episódio de 2014. Ano passado terminou o nosso primeiro... Como é que eu posso chamar? Nosso concurso. Primeiro concurso cultural de dicas do podcast. Temos que pensar num nome bonito pra isso, tem né? Que tem que pensar no nome, tem. Decisamos. Mas, como já foi mencionado, o vencedor foi o Rafael Taira, ano passado. Por favor, gente, vamos nos focar esse ano. Vamos lá, vamos competir, prêmios legais ou não. A gente acha Depende. Que é, pelo menos. A gente acha que sim. Pode não achar, quem sabe, surpresa. Taira, recebemos o endereço e em breve estaremos enviando, tipo, telemarketing. Em breve estaremos fazendo seu pedido. Em breve estaremos enviando e providenciando pra você o seu pedido. Chegará aí antes de 2015, eu espero. Com certeza, antes de 2015. Antes do Natal de 2014, eu garanto que Com vai estar. Com certeza você vai receber isso antes do seu Natal. E agora tá valendo de novo, né? Começamos novamente, zerados os placares e começa agora, todos têm chances iguais nessas primeiros podcasts, então até chutem. Porque a primeira dica ninguém acertou, né? Que não foi bem... É, ninguém acertou a primeira, mas... Agora é a chance. Porque a gente tem muita coisa pra fazer, apesar das férias, enfim. O nosso primeiro e-mail é de quem, cabeça? É o e-mail do Koga War, que começa da seguinte maneira. Beleza, galera? Estou mandando e-mail para agradecê-los por mais esse ano do Projeto X. Dá para ver que vocês têm uma preocupação com os temas, com a qualidade e com a opinião de quem acompanha esse projeto. Acho que vocês já sabem, mas não quer demais dizer que esse trabalho é muito legal, porque muitas vezes... Vocês se tornam amigos próximos dos ouvintes, formando opiniões e nos fazendo conhecer coisas novas. Espero que, não só com o Projeto X, mas que também em suas vidas pessoais vocês chapinhem. Chapinhem é o quê? Alguém sabe, tem ideia? Não. Chapinhem. Vamos procurar para descobrir o que é chapinhem. Supere as adversidades e alcance seus objetivos indo cada vez mais longe. Só uma pergunta. Fala, será que não é de chapinar? O que é chapinar? Pra mim eu continuo na mesma. Deixa pra lá, cabeça. Chapinar, peraí. Chapinar. É tipo quicar. Isso, tipo, sabe quando tu tira aquela pedra no rio que ela vai quicando, assim? Tá, no dicionário. Eu acho que é isso, acho que tu tá chapinando é ato, na água, é por exemplo. É o ato próprio das aves quando elas estão aterrissando na água. Não sei se faz sentido, mas tá aí no chapinar para vocês que não sabiam, assim como eu. E ele chuta, achando que o podcast 69 era um clichê, ele chutou sobre o podcast Hentai. Então ele manda um Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos vocês que acompanham o Projeto X. Um abraço, muito obrigado pelo Koga War. É bom saber que você gosta do nosso formato, do nosso programa, que você quer mais, nós ficamos felizes com isso. E o Koga War sempre aí no ano passado, né, sempre mandando e-mail, sempre em contato, é sempre bom, na verdade, né, a gente ter. E é ótimo ainda esse ano ele prosseguir com a gente, né, nessa nova etapa do Projeto X, nova temporada do Projeto X. Com certeza, 2014, e continue chutando, assim como ele mesmo errado, mas chutem, que as chances aumentam. Sempre, com certeza. Sempre. Aí quantos e-mails, cabeça, que a gente recebeu de pessoas, putz, se eu tivesse chutado, teria acertado. É, a gente várias recebeu vezes vários. A pessoa fala, putz, eu sabia, eu devia ter chutado, achei que não era. Chuta, pode mandar e-mail, não tem problema. O máximo que a gente vai fazer é zoar com a sua cara. É. A gente faz com o Mugsy. Ele tá aí, tá feliz, não se matou ainda. Mas então, Fer, qual que é o nosso próximo e-mail? Próximo e-mail é da Thaís Santos. Oi, pessoal do PXP. Começo desejando um feliz ano novo para todo o pessoal aí da staff. Peço desculpas para a Adri, ela ficou meio brava quando eu escrevi sobre não respeitarem o gosto das pessoas. Foi mal, Adri. Na verdade, é que ela ficou brava, né? Foi um pouquinho chateada, talvez. É, mas tá mágoa. Tudo bem, ela não tá guarda mágoa. A gente faz, fala mal dela o tempo todo, ela não guarda mágoa da gente, vai guardar de você, tá? Ela come feijão por baixo do arroz, não tem problema. Isso de ela, não tem por que ficar preocupado com a opinião dela. Fizeram enquete lá no Facebook e eu tava ganhando, então é isso aí que importa. Meu, eu não sabia da existência desse projeto de gráficos da MSP. Eu cresci lendo a Turma da Mônica, meu tio assinava e eu lia junto com meus primos quando tinha 8 anos e sei de algumas histórias de cor até hoje. Vou ver se consigo pôr a mão em pelo menos uma. Aliás, vocês estão me convencendo a colocar muita coisa na minha lista. Comecei com Fullmetal Alchemist Brotherhood. É, infelizmente não tive tempo para assistir. Terminei com a Madoka. Ainda estou tentando assistir Shirefuru. Estou lendo Prisioneiro de Azkaban. É, pessoal, só tinha visto os filmes. Mas a Fer me convenceu a ler os livros do Harry. E por aí vai. Fora o Shingeki no Kyojin, que meu amigo recomendou e estou assistindo. Ela tá fazendo tudo que a gente mandou ao mesmo tempo. Não sei se isso é saudável. É, se não, ela vai eu conseguir. Acho... Mas fico feliz. Eu acho saudável. Se ela tem tempo, pode, vai. Exatamente. Se não tiver tempo, também. Faz igual o Mug, que finge que trabalha e faz as outras coisas. Bom, foi ótimo esse episódio 68 da Retrospectiva 2003. Eu mesma lembrei de filmes que ainda não tinha assistido nos tempos sinistros de trabalhos do curso, como Pacific Rim, e ainda dói no coração cada notícia que eu tenho sobre Batman vs Superman. É, cabeça, estamos juntos nessa. Só melhora, viu? Só melhora cada vez mais notícia. Agora vai ter Lanterna Verde. Vai ter Lanterna Verde? Tão falando, né? Que já tá falando que pode ser um monte de gente. Ah, eu não quero. Bom, desde que eles não tragam o Ryan Reynolds de volta, espero que né? não, né? Qualquer coisa é melhor. Imagina o conjunto, Ben Affleck e Ryan Reynolds. E a magrela lá do Velozes e Furiosos. Mas maravilha. Se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu escolheria o Ben Affleck. Eu escolheria a morte. Ok. E é isso aí, pessoal. Continue agregando valor ao Projeto X. Espero que eu consiga acertar as dicas em 2014. Valeu e até a próxima. Gente, mas não só chutar. Não, mas vamos lá. A partir de agora, nova fase. As dicas dessa semana vão estar fáceis, eu pelo menos acho. Fui eu que fiz as dicas, então qualquer coisa eu tinha. Então é por isso que ela está fácil. Mas eu acho que estão fáceis. E o próximo e-mail, cabeça? O próximo e-mail é do Lucas Francisco, que manda... E aí, galera, vou me apresentar novamente. Nome, Lucas Francisco. Idade, 15 anos. Cidade, Maceió, Alagoas. Primeiramente, feliz ano novo a todos. Não aceitei as dicas do último cast, porque eu nunca assisti e nem assisto retrospectivas. Esse e-mail não vai ser grande, só tem algumas coisas a dizer sobre o cast 43. Nenhum de vocês tem um amigo estranho como o meu melhor amigo. Ele é gordinho, louco, peludo e tem uma monocelha. Deve ser uma pessoa... Deixa quieto. Deixa pra lá. Muito legal conhecer esse amigo. Quando os casts começam, eu sei quem é todo mundo, mas quando termina eu só sei quem é o Seiji. O cabeça, porque ele é muito desbocado. Eu não sei por que falo isso. Porra! Caralho, por que você fala que eu sou desbocado? Sacanagem, Adri e a Fer. Pô, eu não sou desbocado, filho. Eu falo às vezes, só. Desculpa, desculpa se eu te ofendi dessa forma. Bom, no meu último e-mail vi 3 dicas de um cast que eu gostaria de ouvir. O meu objetivo foi que ninguém acertasse e eu consegui. Elas foram League of Legends, Macaco e Leonardo da Vinci. Meu Deus. Eu nunca ia acertar. A resposta era mais nada menos que Assassin's Creed. E agora eu vou explicar. Meu Deus. Tá, vamos lá. League of Legends tem um personagem, o Talon, que foi inspirado no Ezio. Macaco, pois nos jogos você não para de pular de um lado para o outro, como o macaco. E Leonardo da Vinci no jogo, eu acho que é no 2, e no livro 1, o Ezio é amigo de Leonardo da Vinci. Não tenho certeza de qual jogo é, pois apesar de ter o PS3, não tem os jogos só os livros. É no jogo 2, sim, que ele conhece. O Leonardo da Vinci é uma boa dica, nunca acertar. Sim. E olha que eu joguei os jogos, mas difícil. Também gostaria de me explicar, não é que eu não gosto de Lovely Combs nem de Kimi Todoke, simplesmente porque já assisti. Justo. Sei que já comentei, mas vou falar aqui de novo. Meu nick no LoL é o Portagas, eu não sei pronunciar se é Portagas, eu não sei se tá escrito certo. A gente vai deixar escrito qualquer coisa, de Luffy, daquele anime lá que o Mugi gosta um pouquinho. Espera um pouquinho. Espero também um cast sobre Kingdom Hearts, como gostaria muito de ver um anime do mesmo, e também um cast sobre filmes de animes. E o meu chute para o cast da próxima semana é putaria. Olha, todo mundo chutando putaria. Só digo mais... Não, é porque 69, né? Mas... Tava aí, mas não acertaram. Só digo mais uma coisa, vocês são os reis do podcast, por vocês agregam valor aos casts. Olha aí, Written of the Night tocando em todos os e-mails. Mas é isso, gente. Eu acho que... Não é putaria, ok? Não é putaria. 69, a gente justamente pensou em clichê. O que, que seria mais clichê do que fazer um podcast putaria no podcast 69? 69, é exatamente, então. Então a gente resolveu falar sobre todos os clichês de podcasts. A gente já fez vários, né? Já fizemos, cometemos vários clichês. E espero que esse podcast tenha ficado bom. Vamos mandar os abracinhos para os nossos amiguinhos, cabeça. Exatamente. Um abraço para o Lucas Caccioni, o Trailnaut e o seu bobo, que é o Mug. O Mug é bobo, sou bobo. Ele sabe disso e ele comentou gente, como sou bobo. Não, Mug, não. Acontece. Esse é o nosso amigo. A amizade é forte. A amizade tem que ser forte nessas horas. Mas, Fer, então explica pra gente qual foi a dica do podcast anterior e o porquê. Tá, na verdade, a dica foi só. Vai ser um podcast cheio de clichês. E aí... Então... Foi. Cheio de clichês, né? Muitos clichês. Só clichês, um podcast dedicado exclusivamente a isso. E agora que eu li as dicas que eu não tinha lido, realmente as dicas da semana que vem estão bem fáceis. Fer, quais são as dicas? Violino, Londres, cachimbo. Olha. É só isso que eu tenho a dizer. Gente, vai ser um podcast muito, muito bom. Prestem atenção, a partir de agora começa o novo ano de dicas e você pode ser o próximo vencedor. Podcast. Entre para o Hall da Fama dos vitoriosos. O Hall da Fama, que... olha aí, que bonito, vai ficar marcado para sempre dentro da história do projeto. Você vai ter o prêmio de ser o ganhador das dicas, gente. Vamos lá, é isso aí. Com certeza, tá bem fácil as dicas elementar pra vocês. Bom, gente, é isso aí. Tchau, tchau, até semana que vem. Falou, pessoal, abraço. Na edição, quem vai editar ele? Eu. Se você achar que eu peguei pesado... Eu vou cortar, lógico. Então tá. Então coloca no erro. Muito ótimo, tá. Verdade. Hoje a gente tá aqui pra apresentar algumas situações que acontecem em podcasts que sempre acontecem... Que sempre acontecem em podcasts, melhor dizendo. Porque você, vocês ouvintes... Cara, eu preciso errar acordar. É um podcast. Opa, errar é um podcast. Errar. Falo... errar também é um clichê. Errar também é um clichê. É... vocês ouvintes... Porra. E vocês ouvintes... Google Translator. Porra, vocês... agora saiu ouvintes. Certo. Vocês ouvintes. Se o mundo fosse que nem nós, ele seria perfeito. Nossa, que horror. Caraca, gente, que egocentrista. Só tem narcisismo aqui. Que beleza. Narciso 1, 2, 3 e 4. Eu sou a Narcisa, tá? Não sou a Narcisa, perdão, Fer, perdão. Mas... se você lança... Porra, tem cachorro latindo aqui, não sei. Clichê, clichê. Eu vou falar. É, clichê agora. Acabou de acontecer um clichê agora, que é cachorro latir. No meio da gravação. É lindo. Cachorro sim, e moto. Vocês só sabem e atrapalhar. Moto, e caminhão. E caminhão. Mas vamos voltando aqui ao papo. É... não, mas no geral... no geral? Não. É, no geral... Pô. Caraca, peraí. Eu esqueci minha voz. Vai lá, Rock. É essa que você tá usando agora. Então, essa aí. É. Gente, onde que a gente tá na pauta, considerando que a gente já falou um bilhão de coisas? Peraí. Visão do podcast. Tá, eu não sei, eu tô pra agregar valor. É porque eu particularmente eu não estava lendo a pauta. Você é o Goofy Anonymous. Cara, isso é uma coisa que tem que ser gravada, cara. Os animais do Google Plus são muito. Do Google Docs são muito maneiros. Esses dias entrou o Ifrit, velho. O Ifrit alado na pauta. O negócio tava louco, caralho. Velho. Não rola. Porra. Sérgio, corta esse comentário, por favor. Aí você grava. Que pesado, droga. Tá louco?